pregações da comunidade Gólgota. Quero chamar aqui na frente a Cleise, esposa, pastor Gisel, pessoas que têm sempre apoiado a gente de maneira presente, indireta e direta. Eu convidei a Cleise para estar aqui com a gente, trazendo uma palavra nessa noite. Nós queremos orar pela Cleise, em nome de Jesus. Paizinho, eu quero, em nome de Jesus, pedir pela Cleise, Deus, a tua graça, a tua misericórdia, teu espírito, a tua unção, toda a sabedoria. Nós queremos que a palavra que o Senhor colocou no coração dela, para ministrar na nossa vida nessa noite, veio do Senhor. Nós pedimos, Senhor, fale conosco, nos dê a iluminação e o entendimento que nós precisamos para compreender e entender aquilo que o Senhor quer nos falar. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Boa noite, povo. Boa noite. Noite. Noite. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo bem. Então, tá bom. É muito bom estar aqui, parece chavão, né? Mas é mesmo, eu amo de coração assim, essa igreja, eu sou apaixonada por vocês. Desde o primeiro dia que eu os vi, assim, me apaixonei de uma maneira muito grande. E é muito legal estar aqui. 2 Coríntios 5,17. É um texto bem legal e que todo mundo já sabe. Mas essa é a palavra que o Senhor trouxe para nós hoje. Amém? Você que encontrou, diga amém. Sus. O que diz lá? Alguém, por favor, com uma voz de macho ou de fêmea linda, diga aí. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Suci. Tem alguma versão diferente dessa? Diz aí. É igual? Então fala aí. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Joia. Mais alguma? Não? Bateu aqui com as três? Legal. Então nós vamos falar assim. Todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. Vamos falar? Todo aquele que está em Cristo... Não, vamos encher assim, tudo bem que meu Atlético perdeu, mas a gente tem que estar feliz. Vamos lá? Ô, dó, vamos lá? Todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. Show de bola. Nova criatura é. Bom, deixa eu te perguntar uma coisa para você. Quem tem Orkut? Eu também tenho Orkut. A gente precisa trocar, inclusive, para a gente conversar. Pois é. Quando você foi fazer o seu cadastro no Orkut, estava lá o seu perfil, qual é a primeira pergunta que está lá? Quem sou eu? Quem sou eu? Agora eu quero te dar, assim, 10 segundos, nem isso, para você parar e pensar. Quem sou eu? Ó, Deus está aqui, viu? E Ele te conhece, não vale enganar. E não fala para ninguém, só para você. Quem sou eu? Pensa aí. Pensou? Suci? Agora olha para a pessoa que está do teu lado e pergunta para ela, quem sou eu? Deixa ele responder, quem sou eu? Para outra pessoa agora, pergunta aí, quem sou eu? Troca. Deu? Pois é. Deu, galera? Comigo agora. Então, essa pessoa que está do teu lado acertou quem você é? Acertou. Ou se... Não, o nome não vale. Ah, quem sou eu? Ah, eu sou a Cleise. Valeu. Isso não é quem é aqui dentro. Mas será que ele acertou de verdade quem você é aqui dentro? Ou será que você está disfarçando muito bem quem você é? Será que as suas palavras estão condizendo com as suas atitudes? Cadê o menino da transparência? Vamos lá, ilusão de ótica na área. É uma coisa bem... Vocês já devem conhecer isso, mas não custa tentar. Dá pra ver, né? Então, assim, As colunas são quadradas ou redondas? É redonda ou quadrado? E agora? Vamos para a próxima. Lá. Isso. Quantas caras você vê? Duas, seis. Doze. Você vê o que aí? Uma véia. A filha e a mãe é ótimo, né? Próxima. Quantas pernas tem um elefante? Mostra as pernas do elefante. Quantas pernas tem esse elefante aí? Quantas, gente? Normalmente você tem quatro, né? E a última? Senão a gente só vai ficar brincando aqui e não vamos falar nada hoje. O que que vocês estão... O que que vocês estão vendo aqui? Eu não entendi porque é o Pip, mas tudo bem. O que que vocês estão vendo aqui? Fala pra mim que vocês veem, gente. Uma codorna. Pois é. Olhando assim, nós vemos um pássaro com alguma coisa na boca, concordam? Sim ou não? Sim. Vira de ponta cabeça para mim, por favor. O que que você vê agora? Uma ilha com um peixinho. E o que que tem ali? Põe mais na luz ali, por favor, Fábio. Olha lá. É um barquinho com cara. Cara, não sei se está fumando, mas que ele está ali, ele está. Beleza? Pode desligar. Obrigada. Muitas vezes nós olhamos para as coisas e achamos que é exatamente aquilo. Mas se a gente olhar melhor, ver o perfil, dar uma mudadinha, a gente vai ver que a gente acha outras coisas. E por falar nisso, você conhece alguém assim? Que não fala. Não é para falar, é só para pensar. Que de repente faz uma coisa, fala outra coisa, mas na realidade ele não é nada daquilo. Já viu gente assim? Tenho certeza que vocês conhecem. A sociedade diz que eu e você, nós, somos malucos, nós somos revoltados, nós somos doidos e, claro, nós somos do mal. Concordam comigo que eles falam isso da gente? Eles falam. Mas o que é que evidencia, ou o que é que você está mostrando para essa sociedade que você, apesar de tudo isso, apesar do seu piercing, apesar da sua roupa preta, da maquiagem pesada, do coturno, enfim, de tudo isso, o que é que está evidenciando para o mundo todo que você é de Cristo? Que por dentro você é um cara e uma garota, alma branca, puro, santo. O que está evidenciando isso para as pessoas? Sabe, gente, não é fácil ser cristão. E eu ouso dizer que ser cristão é punk. Mas não ser e não ter Cristo é trash. Não vale nada. É como a oração do Pipe lá no começo. Sabe, se não tem valor algum a vinda de Cristo aqui, para que que a gente está aqui? Por que se vestir desse jeito? Por que pintar cara desse jeito? Por que andar desse jeito se a gente não está fazendo diferença nenhuma? Aí a sociedade começa a ter razão. Realmente a gente é um bando de revoltados. Nada mais que isso. Se Cristo não está estampado na nossa cara, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, de nada tem valor. E a gente não basta. A gente não passa desse bando todo. Apenas isso. Cara, uma coisa muito legal que aconteceu. Eu fui no YouTube, né, pra ver o Gólgota. Aí tá lá a cara do Pipe. Muito massa, naquela reportagem do Plug. Mas o que mais me chamou atenção ali foi quando a repórter estava entrevistando três doidos que estão aqui. Eu não sei se estão ainda. Mas que eles estavam aqui na época... Não, eram três. Baixa no YouTube lá que você vai ver que são três. Eram dois meninos e uma menina. E a repórter perguntou, por que, que vocês estão aqui? Por que, que vocês vêm nessa igreja? Eu amei a resposta daquela menina. E ela disse assim, eu venho aqui porque eu sinto a presença de Deus e eu preciso de Deus na minha vida. E aquilo foi 10. Foi 1000 a resposta dela. Mas eu digo para você, tá, legal, beleza. Sentir a presença de Deus aqui é maravilhoso. Mas para que você quer ter Deus na tua vida? Só para você ter paz, alegria, a salvação das porcarias todas que o mundo oferece? Ou para Deus te usar através de você mesmo para alcançar outras pessoas? Para que ter Deus? Para ser egoísta e só você ser feliz? Ou não? Para a gente levar a luz para esse povo? Pense nisso. Por que é que eu quero Deus na minha vida? Sabe, gente, eu estava lá no meu controle, né? Na televisão. E pá, não sei o quê. A gente não consegue ficar, né, assistindo um canal só, a gente tem que ficar trocando toda hora. E de repente vi um velhinho, assim, falando um monte de coisa boa de Jesus e pá. Eu falei, nossa, que lindo. Aí, de repente, ele falou assim, uma frase que me marcou legal também. Ele falou assim, olha, não existe ninguém que tenha um encontro verdadeiro com Jesus e continue sendo a mesma pessoa. Isso me marcou muito. Não é verdade? Concorda com isso? Cara, quando terminou o programa, momento espírita. Acabou comigo. Acabou comigo. E não é porque que o cara é espírita. Não. Eu achei ótimo. Ótimo. É bom mesmo que todo mundo declare com a sua boca que Jesus é o Senhor. Isso é 10. Mas nós cristãos estamos fazendo o quê? Estamos sendo motivo de mau exemplo? O cara lá falou uma coisa linda. Quem tem um encontro com Jesus não pode nunca mais ser a mesma pessoa. E você diz o quê? O que, que se diz de Jesus? Ah, Deus é bom, Deus é salvador. Cada música linda que a gente ouviu e cantou hoje. Tá, daí quando a gente sai ali, parece que a gente chuta o balde. Vira tudo. Aí todo mundo fala, nossa, que bando de baderneiro. Eu falo isso por mim. Não estou acusando ninguém, não. Eu falo isso por mim mesmo. Será que as minhas atitudes estão sendo condizentes com aquilo que eu falo, com aquilo que eu prego? Não é muito fácil. Você, como cristão, está fazendo o quê? E eu amei esse programa. E ele falou muito comigo. De verdade. E eu achei tão triste que não era um cristão, sabe? Mas eu gostei do que eu ouvi. Só que faz a gente pensar. O que é que a gente está fazendo para que as pessoas estejam conosco e com Jesus? Aí você fala assim, pô, o texto fala assim, quem está em Cristo, nova criatura, nova criação é. Mas o que significa isso? O que significa ter essa nova identidade? Vamos chamar assim, a nossa nova identidade em Cristo. Aí eu chamo o menino de novo da transparência, daí você vai ficar comigo, tá? Aí você só tenta apagar essa luz aqui da frente. Então, o que é ter essa nova identidade com Jesus? No primeiro ponto, eu digo para você, é ser aceito. É ser aceito. Não importa quem você é. Não importa o que você já fez. Não importa se você já se drogou, se você já matou, cara. Se você já abortou, não interessa. Não interessa o que você já fez. O Senhor Jesus está aqui dizendo, eu te aceito do jeito que você é. Isso é doido. É por puro amor. Só por amor. Eu e você não merecemos ser aceitos. O que você fez de bom para ser aceito? O que eu fiz de bom para ser aceito? A gente só faz coisa errada todo dia. Mas por amor. Por amor. Jesus disse, eu te aceito. Vem para mim. Eu te aceito. Segundo ponto lá. O que significa ter essa identidade em Cristo? Significa que você é filho de Deus. E uma coisa muito 10. A palavra de Deus diz que nós somos filhos adotados. Ui, não gostei. Você já vem falar isso, né? Não gostei. Cara, mas presta atenção. Quem é pai aqui e mãe? Muito bem. Quando você tem lá o teu bebezinho, né? Você tem opção. Foi lá, esperou 9 meses, pá, não sei o quê. Pegou no colo aquela coisinha linda com cara de joelho. Você tem opção? Ah, eu não quero, quero outro. Próximo. Você tem essa opção? Não tem. Você é pai e mãe. Você tem que, a partir daquela data, comprar fralda. Oh, muita fralda. Comidinha, roupinha. Ai, deu febre. Corre para a farmácia, corre para o médico. Você não tem opção. Pai que é pai, não tem opção. Puxa, eu queria tanto com os olhos azuis, castanhos, cabelo liso, enrolado. Não tem opção. Você não pode trocar. Consegue entender isso? Sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. Suci. Pois é. Olha quando você é adotado. Olha a diferença. Lá vai o pai e a mãe para um orfanato. Aí ele olha aquele bando de criança bagunceiro. Daí ele olha, olha, olha. Acho que eu vou levar aquele ali para minha casa para passar o final de semana para ver se dá certo ou não. Ele leva. Aí, gostou, né? Volta para o processo final de adoção. Fala assim, olha, eu escolhi esse. É esse filho, é essa filha que eu quero na minha casa todos os dias da minha vida. E com Deus foi a mesma coisa. Você foi escolhido. Você não é filho de Deus, mas você foi escolhido para ser. Jesus, sim, é filho de Deus. Deus tem que amar Jesus. Mas nós, fala sério. E Deus fala assim, ó, eu quero esse, eu quero essa, eu quero essa, eu quero esse. Você foi escolhido. E dentro desses parâmetros, é melhor ser filho ou adotado? Filho natural ou filho adotado? Eu prefiro ser adotado. Porque Jesus, porque Deus, decidiram me amar. Eles quiseram. Eu não significo nada, mas eles decidiram por mim. E eles me amam. E eles estão comigo todos os dias. E isso você pode dizer. Diga, eu sou escolhido. Fala aí, cara, com gosto, vai. Eu sou escolhido. Agora fala sentindo isso. Até fecha teu olho assim. E sente Deus na sua vida e fala aí. Eu sou escolhido. Cara, isso é muito doido. É muito bom ser escolhido. É maravilhoso. E mesmo quando se é escolhido, e aquele bebezinho ou aquele criança de 1, 2 anos, que é normalmente a idade que se adota, fala sério. Qual é o merecimento daquela criança para os pais? Arrota. Não arrota na tua cara? Criança não arrota? Na cara ainda, né? Tá lá batendo no bumbum dele, o que acontece? É isso aí que você pensou mesmo. E a gente faz o quê? Oh, que bonitinho, fez punzinho. Não é verdade? Nós somos assim. Nós erramos, nós pecamos. Ele falou, oh, que bonitinho, porque ele é meu. E Deus sabe que você vai pedir perdão dos seus pecados. Vamos no próximo? Ter acesso direto ao pai. Isso significa que agora você tem um pai. Que agora você tem uma família. Que você não é mais sozinho. E isso é muito bom. Isso é maravilhoso, você não estar mais sozinho. Você ter direto acesso, livre acesso. Tem mais um lance muito legal. Quando Jesus morreu na cruz, a palavra diz que o véu foi rasgado, destruído, e que agora nós temos acesso direto ao Pai. Nós não precisamos mais de ninguém para falar com alguém que vai falar com Deus sobre o meu pedido. Eu estou falando que a partir de agora, quando nós temos Jesus, a gente não precisa mais de Maria. E olha que eu não estou falando contra dela, não, hein? Eu amo Maria. Maria foi a mãe de Jesus. Gosto dela pra caramba. Mas eu não preciso mais falar pra Maria ir lá e falar com Deus. Aí Deus vem, fala com Maria, e a Maria me dá a resposta. Entende isso? Eu não preciso mais de nada. Mesma coisa o Pipe. Eu não preciso chegar, Pipe, por favor, pede lá para Deus. Que não precisa. Você tem livre acesso à hora que você quiser. E filho que é filho, não precisa ir lá na agenda do pai, né? Na agenda. Querido pai, estou aqui nesta manhã pedindo uma audiência com a vossa senhoria. Pá, pá, pá, pá. Não precisa. Filho que é filho, estou chegando. Ah, está longe, está viajando? Telefona. Não precisa marcar audiência porque é filho. E nós somos assim. A gente não precisa marcar audiência com Deus. Isso significa que você pode estar no banheiro, você pode estar na cama, você pode estar no ônibus, no biarticulado. Você pode falar com Deus a hora que você quiser. Quer deitar no chão e falar com Deus? Deus vai te ouvir. Ah, não quer? Quer ficar sentadinho? Senta, é. Ele vai te ouvir do mesmo jeito. Porém, existem pessoas que têm, assim, bichinho de estimação. Quem tem bichinho de estimação? Ah, eu também tenho. Minha Sofia é linda. Minha cadelinha. Então, a palavra de Deus diz que é só agora uma coisa que vai fazer te afastar de Deus. Você sabe o que é? Pecado. O pecado é a única coisa que te faz agora cortar relações com Deus. E sabe que tem pessoas que têm o seu bichinho de estimação. Tem uns que têm cachorro, tem outros que têm gato, passarinho, e tem uns que têm pecado de estimação. Você sabia disso? Será que você não tem um pecado de estimação? Não estou entendendo nada. Não tem problema. É um site pornô na internet. É uma língua grande. É ser agressivo em casa. Ser mal criado com pai e mãe. É mentira. Isso é um pecadinho de estimação. Ninguém pode saber. Se passa alguém da igreja, né? Aquela coisa santa, tem até... Opa, deixa eu ajeitar. Vício. Quantas pessoas têm vício? Quantas pessoas fazem coisas erradas e não querem que mexa nisso de jeito nenhum? É o chamado pecadinho de estimação. E a gente precisa hoje quebrar isso, cortar isso pelo sangue de Jesus, para que a gente tenha livre acesso ao Pai. Amém? Amém, queridos? Show de bola. Próximo, querido. Vamos lá. Ser amigo de Jesus. A nova identidade significa que você tem um amigão. E sabe como é difícil ter amigo, né? Vamos combinar? Como é difícil ter amigo. E eu fui lá no dicionário para ver o que significa amizade. De tão difícil que é. E lá no Aurélio diz assim, sentimento de fiel afeição. Fiel afeição. Pensa aí, quantos amigos você tem? Cabe numa mão? Amigo. Amigo. Cara, amigo é aquele que não trai. É aquele que não fala mal de você. Amigo é aquele que é seu amigo por amor. Não por interesse. Amigo não é aquele que só está do teu lado quando você tem dinheiro para pizza, para rodada de Coca-Cola. Não é esse. Amigo é aquele que está com você o tempo todo. Na saúde, na doença, já escutou isso? Pois é. É por isso que entre os casais, os melhores amigos têm que ser o cônjuge. Porque está lá doentinho. Ah, não é casado ainda, não tem problema. Nós sempre temos um amigo ou uma amiga. Fiel. Que está com a gente até quando a gente está fazendo coisa errada. Porém, ele avisa, né? Ó o caminho que tu está pegando aí. Isso não é muito legal. Amigo que é amigo, dá a sua vida por você. Você conhece alguém assim? Jesus fez isso. E ele fala assim, eu não te chamo mais de escravo, nem de servo. Eu te chamo meu amigo. Você quer ser amigo de Jesus? Você quer ser amigo de Jesus? É o melhor amigo que você pode ter. Ele nunca vai te trair. Nunca. Vamos ao próximo? Ser comprado por um preço muito alto. Cadê meu mistério aqui? O que, que é isso aqui? Cenzão, né? Quem é que sabe ver se a nota é verdadeira ou falsa? Vem cá, então, por favor. Vamos lá. É verdadeira ou é falsa? Olha a esquina a ver se é verdadeira ou falsa. É falsa. É verdadeira, é uma benção. Deixa eu ver direito. Mais alguém aqui, você tem certeza que ela é verdadeira? Você tem certeza? Verdadeiro ou falso? O cara é mestre na arte, né? Vocês estão percebendo que o cara sabe tudo. É verdadeira? Pô, mais um então, né? Eu acho, não vale. Quem é que vai aqui matar? É verdadeiro ou é falso? Vem cá. Vem cá. Perdão. Vira ser. Deus, ele faz as coisas virem acontecer. É falso ou verdadeiro? E agora? Um é verdadeiro, um acho e o outro é falsa. E aí? Vai lá. Vamos matar agora, né, Rodrigo? Por favor. É verdadeiro, tem o BC aqui. É o BC. Porque eu nem sabia que tinha esse BC na nota. É verdadeira. Um dia eu vou achar. Bom, e se eu fizer assim com a nota? E se eu não estiver feliz e fizer assim e dar uma pisadinha nela? Quem quer isso aqui? Por que que você quer isso aqui? Essa coisa pisada, amassada, destruída. Para que que você... Tá, mas por que que tu quer isso, cara? Fala aí. Por que você quer você? É você? O cara já quer adiantar a mensagem. Não tem condição um negócio desse. Quer passar, Miguel? Por que que tu quer isso? Por isso que eu gosto dele. Ele já leu meu pensamento. Porque apesar de ser amassado, pisado, ter um monte de sujeira, ela continua sendo uma nota de 100 reais. Isso aqui tem valor? É a nossa nota mais alta, não é verdade? Do real não é essa? É. Só que Jesus não se contentou com 100 reais. 100 dólares? 100 euros? Libras? Não. Ele não se contentou, cara. E ele pegou o que ele tinha de melhor e te comprou, que foi o sangue dele. Ele pegou o que tinha de melhor. Você percebe o valor que você tem, garota? Você percebe isso? Você consegue entender isso, cara? Eu não consigo. Como é que alguém que eu não conheci morreu por mim? Derramou o sangue dele por mim. E foi isso. Você entende como você tem valor? Você é muito precioso. Muito mais do que esse trocinho aqui amassado. Ó. E não interessa se você está amassado, magoado, chateado com a vida. Não interessa. O teu valor diante de Deus não mudou. E Ele te quer do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Você quer a Jesus? Sim ou não? Show. Vamos lá, a última? Ser santo, mas não é o último ainda. Ser santo. Muitas pessoas confundem o ser santo de não ter pecado. Muitas pessoas confundem isso. E eu quero te dizer que santo no grego significa separado. Nós somos separados. Deus é santo e ele quer que os seus filhos sejam santos como ele é. Porém, isso não significa que a gente não vai pecar, porque lá em Romanos diz que todos pecaram. Não há um que não tenha um pecadinho sequer. Aí você fala assim, Cleide, não entendendo nada. Como é que essa história de Deus ser santo e ser pecador ao mesmo tempo? É possível ser santo e cometer pecado? Sim ou não? Então eu vou explicar para você como é que é essa coisa doida. Lá vem você para o Gólgota, desfilando seu modelito todo domingo. Aí, de repente, você olha naquele chão, o que você vê? Um monte de cocô. Monte! O cachorro passou por ali, né? O que você faz? Você pisa naquilo, faz assim, dos lados, sabe? Aí você não ficou contente, você dá uma viradinha ainda, suja bem o tênis, suja bem o coturno, assim, dos lados. É isso que você faz? O que você faz, então? Joga fora longe. Na verdade, você nem passa por perto, não é verdade? Quando a gente vê, não sei por que a gente tem esse instinto. Mas em vez de ir, dar uma viradinha assim e continuar, não. A gente quase que atravessa a rua, não é verdade? Por causa daquele troço. E vai embora. Fica longe. Com o pecado é a mesma coisa. Eu gosto muito dessa ilustração, viu, Pipe? Pecado é igual cocô. A gente só pisa quando está distraído. Ninguém pisa por querer. E o pecado e santidade é exatamente isso. Você é santo quando você foge do pecado. Quando você não quer pecar. Mas, às vezes, a gente pisa na merda, né? Vai fazer o quê? E lambos. O que a gente faz correndo? Acha uma grama e vai, e acha uma torneira. Porque você quer se limpar simplesmente. E o sangue de Jesus vem para fazer exatamente isso. Para fazer essa limpeza em você. Então, sempre lembre disso. Pecado é igual cocô. Eu só piso quando eu estiver distraído. Se você estiver consciente, você não vai pecar. Porque o Espírito Santo te fala aqui dentro, ó. Foge, pecado, sai fora. Então, você só peca se realmente você quiser. E ser santo é isso. É se separar das coisas horríveis. Das coisas que não agradam ao Senhor. Agora sim, o último. É ser completo em Jesus. Isso não é mágica. Isso não significa assim, aham, venha para Jesus e seus problemas acabaram. Isso é o quê? Nome de filme nacional, né? De humor. Caraca, é mesmo, Tabajara. Não é assim. Quando você vem para Jesus, a sua vida faz assim, ó. Varinha de condão, tudo certo agora. Não é verdade. Nós temos dificuldades, nós temos problemas. Até Jesus chorou, teve fome, frio, medo. Jesus teve isso. Nós também temos. As meninas estavam contando o testemunho e eu fiquei assim, nossa, como é verdade, Deus, isso. As meninas tiveram um milagre. Eu não tive. A minha mãe fez 4 safenas. Está lá, faz 2 anos, mas está lá, capengando, mas está lá, está vivo. Mas sabe, eu fico pensando, a nossa maneira de ver os problemas e as dificuldades é que fazem a diferença. Para uns, Deus faz um milagre só, rapidinho, para outros não. Mas para quem tem Jesus, os problemas e as dificuldades são vistas de outra maneira. A gente sabe que tem problema, a gente sabe que amanhã tem conta para pagar, a gente sabe que amanhã começa tudo de novo, porque segunda-feira é sempre segunda-feira. Mas você sabe que lá no final do túnel tem uma luz, e essa luz não é o trem que vai vir para te atropelar. É uma saída. É uma saída. E o Senhor está com você para te dar essa saída, para te pegar pela mão, para te orientar pelo melhor caminho. E é assim que nós somos. Em meio a uma doença, a gente até fica abalado, desesperado, mas a gente tem fé, a gente tem confiança que o negócio vai pegar. E pega. Porque com Jesus é assim. Isso é muito nítido em funeral, né? Da vítima que era cristã e de quem não era. O desespero daquelas pessoas que não são cristãs é terrível. E chora, e se joga dentro do buraco. É um troço de maluco aquilo. E aí você vai num funeral cristão, tá todo mundo lá em paz, chorando de saudade, claro, óbvio. mas a gente sabe que a pessoa foi para um lugar melhor. Sabe? É nítida a diferença quando você tem Jesus e quando você não tem. E a palavra do Senhor hoje é: quem você é? Você deseja ter a nova identidade em Jesus? Ser amigo dele? Ser um filho? Ser completo em Jesus? Ser santo? Ser aceito por Deus? Eu queria que você fechasse os olhos agora, por favor. Pensasse na sua vida, como ela está. Se você tem feito a diferença ou não, quem você é? Como diz o título daquele, do livro, quem é você quando ninguém está olhando? Eu gostaria agora de perguntar para você, se você deseja ter uma nova identidade em Cristo. Se você quiser ter essa nova identidade, eu só queria que você levantasse a mão e abaixasse. Não vou te mandar vir à frente, nada. Mas eu quero orar com você. Se você acha que está precisando disso, Deus abençoe, Deus abençoe. O Senhor te quer muito. Deus abençoe. E Ele te amou. E Ele ainda te ama. E não há nada que você faça que vá aumentar o amor dele por você, porque já é completo. Mas também não vai fazer. Não adianta você querer fazer nada para que o Senhor deixe de te amar, que isso também você não vai conseguir. Porque ele te ama por completo. E você que levantou a sua mão e baixou, eu quero orar com você agora. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque o sacrifício de Jesus na cruz foi tão importante, ao mesmo tempo tão incompreensível, Senhor, porque é um amor tão grande, tão completo, tão tremendo, Senhor, que realmente, Senhor, não existe mentalidade humana para entender. Mas nós queremos receber esse amor, nós queremos receber essa salvação que vem de ti, ó Deus. E queremos dizer que não queremos ser nós mesmos, mas queremos ser como o Senhor deseja que nós sejamos. Fica com cada um, Senhor, que levantou a mão. Que o Senhor o esteja abençoando muito, Senhor, para que essa transformação seja evidente nas suas vidas. Que eles agora possam ser tocados por ti e serem novas criaturas, ó Deus. Deixarem os pecadinhos de estimação, deixarem, Senhor, tudo aquilo que não te agrada para trás, ó Deus. E a partir de agora, viver uma nova vida em Cristo, uma vida de paz, de alegria, com problemas, mas sabendo que há solução em teu nome, ó Pai. Eu quero te louvar e te bendizer por todos que estão aqui e que o Senhor nos abençoe muito. No nome de Jesus, amém. Amém?